Transporto pro papel o meu pensamento. Eu creio que tudo que vejo Deus também está vendo. Sei que represento aquilo que vivo, que viverei. Vivendo no campo minado, mas não me calei. Transporto pro papel o meu pensamento. Eu creio que tudo que vejo Deus também está vendo. Sei que represento aquilo que vivo, que viverei. Vivendo no campo minado, mas não me calei. Perdão, meu Deus, eu não sei mais o que pensar. Só negativos, meus pensamentos. Tenho que me libertar, vai vendo. Pela cabeça dos irmãos veneno. Novo artigo, novo estado físico, um novo termo. Se o meu corpo tá aqui, minha mente já tá enquadrada. É tudo ou nada, escuto passos rápidos, rajada. Poucos pipocos e corpos, é apenas a peça da obra. Campo de concentração, guerra civil, visão da sobra. Entre os humildes fortes sobrevivem qual sua hora. Só resta saudade e lembrança dentro de uma cova. Mas aí, malandro, não se abala, não baixa a guarda. Só palavras sábias, união fortifica a levada. De AZP RNZO é o compromisso. Reflexão regeneradamente que me mantém vivo. Nem por isso vai ter motivo de eu baixar minha cabeça. Fé em Deus, bola pra frente, apesar dos momentos de perda. Entenda, o elo da corrente fica mais forte a cada passo largo dado pelos aliados. Liberdade, saudade, pensamento, palavras e frases. Cadeado e grade, nem adianta, mente é a chave. Simplicidade verdadeiro, consigo próprio. Alimento a fé, Deus como um sócio, esqueço do ódio. Transporto pro papel o meu pensamento. Eu creio que tudo que vejo Deus também está vendo. Sei que represento aquilo que vivo, que viverei. Vivendo no campo minado, mas não me calei. Transporte pro papel o meu pensamento. Eu creio que tudo que vejo Deus também está vendo. Sei que represento aquilo que vivo, que viverei. Vivendo no campo minado, mas não me calei. Porém sei quem luta contra os próprios. Planta semeia na safra da vida, colhe o próprio ódio, só e sobra. Maluco, doido, pirado, leva a vida a curto prazo. Conforme a caminhada, pisada, caminho acaba. Se procura, acha falha, já se foi a tal muralha. Sete palmareia, movediça, leva os sonhos pro nada. Quero subir, sem fazer ninguém de escada. Cuidado, fé em Deus, irmão, muita coragem. No coração não sou em vão, contra tanta crueldade. Tua liberdade é vigiada, seus sentimentos controlados. É a vida suando frio, arriscada a cair por um fio. Sendo a morte anunciada, leiloada. Brasileiro carrega no peito a vontade de viver. Nas costas o peso de sobreviver com a saudade que já faz parte de nossas vidas. Quebra de rotina, expectativa de vida mínima. Entre os espectros, que não sabe, não fala o que ouve. Muitos se acham, vive de pose, copo furado por tiro de 12. Pensamentos negativos some nos acordes de um violão. Momentos em reflexão, lembrança aumenta, faz bater mais forte o coração. Dona Dinete, amor materno, me guia e protege, olhando com Deus do céu. Transporto pro papel o meu pensamento. Eu creio que tudo que vejo Deus também está vendo. Sei que represento aquilo que vivo, que viverei. Vivendo no campo minado, mas não me calei. Transporto pro papel o meu pensamento. Eu creio que tudo que vejo Deus também está vendo. Sei que represento aquilo que vivo, que viverei. Vivendo no campo minado, mas não me calei. Entre conflitos e atritos, carrego Deus comigo. Pelo mau negativismo, não posso ser vencido. Fui um pecador, confesso, detonei a minha vida. Queimei até de menos nas folhas da Bíblia. Erros e acertos, na caminhada faz parte. Amigos e inimigos, o ser sublime, covarde. Enfrentei o frio de Urano, suportei o calor de Marte. Encontre uma saída antes que seja tarde. Milhões de anjos entre becos e escadas brincando. O sol raiando, o tempo passando e eu fui me acostumando. Quando sangue derramado, mano, em busca de glória. Estampado em jornais e livros de história. No futuro, presente e passado, meu destino inevitável. Naquele que chamei de velho, enxerguei um homem sábio. Sonhando acordado, flashes vem na mente uma visão. Ossos vestidos de carne, comendo migalhas de pão. Me encontro num veneno, minha alma em depressão. Caneta, papel, pensamentos, reflexão. Em meio à multidão, eu enxergo a solidão. Cada cidadão, uma vida, sua canção estupidamente gelada. Aguardente, boteco, cachaça, sofrimento de nossa raça. O abuso da lei é a farda, as pipadas não vem sumiu. Não tem mais linha no carretel, sobrevivente no campo minado. Detenção, gosto do véu, réu, na bela paisagem eu vi balas traçantes rasgando o céu. Nas ruas de barra, voz ouvida, moça com os lábios de mel. Transporto pro papel o meu pensamento. Eu creio que tudo que vejo Deus também está vendo. Sei que represento aquilo que vivo, que viverei. Viver